Real Soul Radio Station. Na Rio Sul Rádio, você confere algumas versões originais. E também algumas diferentinhas. Versões ao vivo. Yes,

be alright. Mixagens DJ Marcandi. I hope it's gonna be alright. rádio. Come on. Jan ou Young. É, ainda Dr. Alban, Sim, Hallelujah. Também tivemos Yes and the Plastic Population, The Only Way Is Up. Pet Shop Boys, It's Alright. Essa música é mó legal, cara. Ela fala sobre dictation in force in Afghanistan, revolution, blá blá blá. Só fala de treta, né? Tá dizendo que it's alright, tudo bem. Né? O famoso tá bom, mas tá ruim. Bom, começamos aí o Flash House de hoje com Sonia Evans, Counting Every Minute. Não sai daí, o programa tem muita coisa bacana pra trazer ainda hoje, hein? Você está ouvindo Flash House. 6h38. Wilson Rádio Serviço. Imagine um grande prédio. Para ele ser resistente e seguro, a sua base precisa ser construída com muito cuidado e atenção, não é verdade? Então, a educação infantil é como se fosse a base desse prédio. Ela é a primeira etapa da educação básica das nossas crianças e jovens. É aquela primeira base que vai ajudar o aluno a crescer, a aprender e se desenvolver. Uma base sólida é o primeiro passo para o sucesso escolar. Então, não deixe seu filho fora da pré-escola, hein? Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Quando a gente gosta de uma música. Mas ela não cabe na programação normal. E então, a gente mexe nela. E surge mais uma versão exclusiva. Desesperadamente do óbvio. Rio Sul Rádio. Está incomodado com a qualidade da informação que chega até você? Está desconfiado que as reportagens não mostram a verdade? Se você está cansado da velha imprensa e quer ler notícias com credibilidade e pautadas nos fatos, seu lugar é na Oeste. Aqui você encontra o melhor time de jornalistas do Brasil. Assine a Revista Oeste. Acesse www.revistaoeste.com. Voltamos a apresentar Flash House. Moscow TV.

mixagens de DJ Marcante.

show you, reassure you, that you could find your own journey. Hope. From Resende. Top of Rio de Janeiro. Go away, they say, in the clouds form. You'll keep the things you feel, their smell, just to make you warm. But nothing feels the same. The fear won't leave you anyway. The battle for the light. Selfishly is unforgivable. The air is what they need, air is what they breathe. They'll die without it. It's said you love to watch me sleep. You put your head down on my chest to hear me e meia. Rio Sul Rádio Serviço. Está começando o Caminho da Solidariedade. a história do Hospital de Amor. Você vai ouvir a emocionante história de um dos períodos mais difíceis que o hospital enfrentou. Na década de 70, novos médicos e residentes juntaram-se à equipe do Hospital de Amor. O número de atendimentos apenas aumentava, mas infelizmente a receita permanecia a mesma. Durante as diversas crises econômicas dos anos 80, o hospital começou a se tornar insolvente e o Dr. Paulo Prata conseguiu obter poucos recursos. Neste momento, Dr. Paulo Prata chamou seu filho Henrique Prata para poder ajudar com o balanço financeiro do hospital. Mesmo sendo leigo na área médica, Henrique era um excelente administrador. Em pouco tempo, ele conseguiu tirar o hospital do vermelho e estava determinado a fechar a instituição. Mas um dia, durante uma conversa, tudo mudou. Além de não fechar a instituição, Henrique decidiu expandir o hospital em um terreno que foi doado para o projeto. Com essa iniciativa, ele iria concretizar um antigo sonho do seu pai: atender mais pacientes, melhorar os serviços, investir em prevenção e tornar-se um centro de ensino e pesquisa. Em 1991, o hospital inaugurou seu primeiro ambulatório fora do Hospital São Judas Tadeu, no local onde hoje está construído do Centro de Tratamento Oncológico, que é o Hospital de Amor. Você ouviu O Caminho da Solidariedade, a história do Hospital de Amor. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio, você confere dicas de cidadania. Momento da cidadania. Direitos. O promotor vai pedir o arquivamento do processo, mas isso depois que seja comprovado o cumprimento do acordo. Saúde. Até o primeiro ano de vida, evite dar à criança amendoim, mel de abelha e produtos embutidos, como salsichas. E muito mais. Rio Sul Rádio Serviço. Rio Sul Rádio Serviço. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Boa noite. I'm not that old, but I'm not that young. I'm not gonna fight, I'm not gonna run. I'll make mistakes, I've already made some. I'm not that old, but I'm not that young. I've been looking for something to hold me together, and I've been looking for some place that feels like home. Yeah, I've been trying to share this weight on my shoulders. Was convinced I couldn't hold it on my own. Rádio. Rio Sul Rádio. Thank you. rádio.